4-9, alterna Fortaleza, 2:40. Boa noite, 9:30, autorizado o táxi via Pati 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre, 1 N/6, QNH 10 no fim. QNH Alfa, Fortaleza, 2:30, boa. Boa noite, 8-9-6, autorizado a linha de decolar 160 com 612 8-9-6. Zero para segue da sua pai do Pleitinho, seu reporte ao localizador. Zero para 2, 1, ok, reportarei o localizador. Decolou os 33, controle em 19-8, uma boa noite. 19-8, vai chamar, boa noite. Controle Salvador, este é o gol no 8-9-6. 8-9-6, contato radar, com 370, cada 5. 7, contato radar, foi autorizado então 370, é isso? Thank you. Movimento torto. Confirme para o 96. Movimento torto. Eu não estou conseguindo lhe copiar não, o controle. Está muito baixo. O voo 18, novamente, listou outro nível, como se não conseguisse. Negativo, mantenha o 370, obrigado. 845. Controle voo 1-8 na meia. 1-8, 1-6, acima na retificação autorizada ao mar. Desce 3 no pé de metro, não conseguiu copiar direito. Perdeu 3.000, confia. Afirmativo de restrições, confia. 1-8, perdeu 3.000, desce. Salvador, bom dia, 3520, estabilizado no LS X-Ray. 3520, boa noite, avistado, cheque trem, o vento, QNH é 10015, o vento é 170 graus com 5 nós, autorizado pouso na 10. Autorizado pouso na pista 10015, 3520. Atento à pista úmida ou molhada, ok? O TAN 3520. É, obrigado. TAN 1-8-9-10-2010, autorizado sinal ILS, resposta estabilizada. 2-5, maré estabilizado, 1-8-9-10. É 3520 no solo aos 43. Livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette para o 3, tá? 0, obrigado, boa noite. Boa noite. 3520, sabe se o Márcio Aeronave decola ainda para Aracaju hoje? Afirmo, daqui a pouco. Ah, ok, então até já. Beleza, obrigado. 98, o 96, 98, meia dúzia. 96, meia dúzia. No meia, boa noite, avistado, tá livre pouso na 10, o que negar no 0, no 5, o vento é 1 no 5, 0 graus com 5 nós. Livre pouso na 10, noite no meia, noite no meia, forma pista molhada, ok? No meia, no solo ao 5-3, ao livrar à direita, prossiga via Alfa e Juliette para o portão 05. Livrando à direita, Alfa e Juliette, portão 05, no 8 no meio.